Seção 22 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Águia e a Raposa, de Esopo. Tinha a águia filhos, e para o cevar, levou nas unhas dois raposinhos tomados de uma lousa. A mãe, que o soube, lhe foi rogar que lhe desse seus filhos. Mas a águia lá do alto zombou dos rogos e disse que não deixaria de lhe os comer. A raposa, magoada, começou logo a cercar a árvore, onde a águia tinha seu ninho de muitas palhas, tojos, paus secos, e arranjou-os de tal maneira que, pondo-lhe fogo, fez uma fogueira muito grande. Viu-se a águia atribulada do fumo e labareda, e com receio que ardesse a árvore toda, lançou-lhe os filhos sem lhes tocar. E quase ficou chamuscado pela indústria da raposa. Moralidade. Posto que algum presuma ser águia na força, e ter estado avantajado dos outros, nem por isso afronte, nem agrave o fraco e pequeno que não possa vingar-se do maior. Deus ajuda os humildes, e resiste aos soberbos. E quis que o leão temesse ao galo, e o rato pudesse inquietar o elefante. Fim de A Águia e a Raposa.